Samba, vem me socorrer. Ah, eu fiz esse sambinha pra dizer que o nosso amor é doce. É, e quando eu fico perto de você, a paz. Eu que sou assim desajeitada pra falar, canto sem mentir, junto de você sou mais feliz. Eu que sou assim desajeitada pra falar, canto sem mentir, junto de você sou mais feliz. Ah, eu fiz esse sambinha pra mostrar que o nosso amor é fundo, é branquinho, meu dengo, seu chamego. Ah, novembro, seu sol em tom menor, leva a primavera, o nosso amor se entrega, junto de você sou mais feliz. Ah, novembro, seu sol em tom menor, leva a primavera, nosso amor se entrega, junto de você sou mais feliz. Samba, ah, eu fiz este sambinha pra dizer que o nosso amor é